O desfecho sabemos, Deus tenha piedade. É cadeia ou caixão, CIP, nova contagem. Não sungria, está cheia de primários. Pare, observe se vale a pena, meu chegado. De ter a liberdade, cê tira a brisa no teu rosto. Ao sair com sua mina, ter um qualquer no seu bolso. Proveniente do trabalho, sem atrasar ninguém. Sei que não é fácil, é o caminho do bem. Nosso bairro infelizmente foi mal divulgado pelos abutres da imprensa que exploram seu estilado. Mas te convido a dar um rolê na quebrada. Nem tudo envolve tráfico, as paradas erradas. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro. Vários procuram por tesouros neste mundo, se esquecem de Cristo, amor absoluto. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro. Vários procuram por tesouros neste mundo, se esquecem de Cristo, amor absoluto. Cena de cinema, a quebrada apreensiva da libertação, do sequestro de todas as vítimas. Desespero, precisão, não sabe o que levaram a chegar a este pelaço do diabo. Não julgareis pra não ser julgado, estou apenas retratando mais este caso. Jesus é a solução para todos os problemas. Clame, trabalhe, tenha paciência, porque tudo vem no seu devido tempo. Castelo de bandido construído no veneno. Alento, peço pra minha alma. A escola da vida é a Bíblia Sagrada. Nosso Senhor nos capacita e ilumina pra levar tua palavra a quem mais necessita. O corpo de Cristo todo envolvido na missão de anunciar as boas novas aos oprimidos, viciados, depressivos, alcoólatras, homicidas. Não jamais esquecerá de suas vidas. Levado no madeiro os pecados e as dores, Jesus Cristo coroado com espinhos em vez de flores. Está consumado, disse o Senhor. Sobre suas pisaduras ele nos libertou. Te agradeço por tudo que tens feito por mim, a família, amigos, eu reconheço o plano da santidade perfeita em nossas vidas. Buscar tua face mostrando a saída, a saída, a saída. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro. Vários procuram por tesouros neste mundo, se esquecem de Cristo, amor absoluto. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro. Vários procuram por tesouros neste mundo, se esquecem de Cristo, amor absoluto. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro. Vários procuram por tesouros neste mundo, se esquecem de Cristo, amor absoluto. Vários procuram por tesouros neste mundo, arriscando as suas vidas do lado obscuro.